Авторадио. Falei traças, eu sou o Fábio Nazaré, no Gava Estática 36, e hoje a gente tá aqui com o Diego Flyfish. Olá. Aiken Frost. E aí, povo? A menina Vivi. Olá. E o nosso convidado mais uma vez para assuntos bizarros, o Rafa. Já estou virando um especialista nisso. Ué, cadê o humor hereges, cara? Ah, ele errou dessa vez. Desistiu dessa vida, né, velho? Cara, vocês não sabem como eu fiquei emocionado agora. Eu fiz de propósito e todo mundo lembrou. Ou seja... Tá vendo, cara? Deu a volta por cima, hein? Como vocês são facilmente manipuláveis, né? Mas e aí, hoje a gente vai estar falando sobre o quê? Cara, a gente vai falar de folclore, né? Mas a gente não vai falar daquela forma que a gente aprendeu na primeira série, né, velho? Aquelas historinhas, a gente vai tentar aqui levar o assunto pelo... na área bizarra da coisa. Não, né? Vai ser folclore bonitinho, não vai, né? Não vai ser o Saci do Sítio do Capão Amarelo, né, velho? É. Mas ninguém vai dizer o que é folclore? Bem, primeiro que se você não sabe o que é folclore, né, pelo amor de Deus, né? Você não estudou. Mas eu trouxe aqui uma curiosidade, velho. Talvez vocês até tenham visto isso também. Você sabe qual é a origem da palavra? Folclore? Uhum. Folclore? É, isso mesmo. É, eu ia dizer isso também. Eu também ia falar. Vai, isso. Explica aí. Então, é a junção de... Vem do inglês, né? Que é a junção de duas palavras inglesas. Folk mais lore. Folk é tipo pessoas, povo, né? E lore é tipo conhecimento. Saber, conhecimento. Ou seja, como se fosse o saber do povo, né? É o que seria a cultura popular mesmo. A cultura, né? Pop da época, né? Não da época, daquele lugar, né? Em si. Ou seja, tua avó conta, tua mãe te conta, tu ouve, tu conta pros teus filhos. Então, folclore é basicamente isso, né? São histórias que surgem de alguma fonte e vai se transformando. Eu acredito nisso, né? Que ela vai se transformando de acordo com a pessoa que vai contando, né? Vocês estão notando alguma semelhança com alguma coisa que a gente já falou, velho? Lendas urbanas? Lendas urbanas. Pois é, eu acho que é a mesma coisa, mesmo, né? Mesmo porque as coisas de folclore, um conta pro outro e de repente fica diferente. O folclore, né? São as lendas urbanas do mato, da roça. É, velho. A definição melhor até agora é essa. Também, né? Acho. São as lendas rurais, né, velho? É tipo telefone sem fio, né? As histórias acabam sendo sempre modificadas do original. Tanto que você vê que existem histórias que são super parecidas, mas têm nomes diferentes. E vai mudando só algumas coisinhas de região pra região. Tipo, a lenda se adapta ao local que ela tá sendo contada, né? Você pode ver até que no folclore brasileiro tem muita coisa parecida. Vampira, saci, caipora são bichos diferentes, mas... Né? Essências são coisas parecidas. Várias, tipo. E várias das lendas folclóricas que você lembrar, essas daí, por exemplo, que você já citou, Boitatá, entre outras, geralmente são entidades protetoras da natureza. É. Né? Uhum. Como a comadre Fulozinha, né? Que é quase a mesma coisa que a caipora, o curupira. Okay. A comadre Fulozinha, que é uma entidade, um folclore tipicamente nordestino. É, em todo o Nordeste. E o nordestino não conhece? Cara, já tem tanta coisa que eu não tenho de nordestino que essa é só mais uma. Pô, mas eu diria que aqui em Pernambuco esse negócio da comadre Florzinha é bem presente mesmo. O que seria a comadre Florzinha? A comadre Florzinha é uma entidade que mora na floresta, né? No mato. Não exatamente numa floresta. São, tipo, em locais rurais mesmo, né? Tipo, algum povoado, no sítio, né? A comadre Florzinha, ela se apresenta em forma de uma menina. E a lenda dela aqui, que corre por essas bandas, é que ela tem um assovio. O que é mais legal é que é ao contrário. Quanto mais alto se ouve o assovio da comadre Florzinha, mais longe ela está. Então quer dizer que se você ouvir um assovio de longe mesmo, quase não perceptível, isso quer dizer que ela tá bem próximo de você e do quer local dizer que você tá. Ela tá no seu lombo já, mano. Isso aí. Tá correndo. Já tá assoviando no teu pescoço. Então, a minha avó, ela conta muitas histórias de comadre Fulozinha. Inclusive, ela diz que já viu. E existem algumas regras de conduta pra você lidar com a comadre Fulozinha. Uma delas é, se você quer ter uma caça bem sucedida, né, o caçador, ele tem que colocar um prato de mingau pra comadre, né, Rafa? De mingau? Isso. E tem um detalhe, viu? Não é mingau normalzinho, não. O mingau tem que ser salgado. Tem que fazer o mingau com sal. Ah, não é qualquer mingau, né? Não. Ela é enjoada ainda por cima. É. Tinha um campo que a gente jogava bola e tal. E quando acabava a pelada, contava, né? Começava a contar as histórias. E dizia, né? Tinha um menino lá que tinha uma avó dele que convivia, né? Tinha esse convívio com a comadre Florzinha. Gostava de colocar o prato de papa salgado lá no quintal. E dizia a velha lá que sempre que colocava, no outro dia pela manhã, o prato tava, tipo, vazio. E não era coisa, tipo, um bicho passou e lambeu e... Não, tava certinho, tipo, as colheradas certinhas, sabe? Quando você come um prato de papa, dá pra ver onde passou a colher e tal. Ô, velho, você já ouviu falar de mendigo? É, velho. Eu ia falar isso agora, ninguém nunca vai falar de mendigo aí na cidade. Sabe o que eu acho que tinha que fazer, cara? Deixar o prato de papa lá... Com um caixote assim, uma vareta apoiando o caixote, sacou? E uma cordinha. Aí tu puxa a cordinha. Não podia ser um mendigo que já conhecia, que a véia colocava lá a papa e pensava, todo dia tem o janta. Aí ele ia lá. Mas tipo, como era um local afastado da cidade, tá certo, se fosse na cidade era muito fácil de matar a charada. Mas tipo, era um local muito afastado. E era tipo no quintal da velha lá, da avó do cara. Ah, tá, sim. Então, entendeu? É porque era na casa dela mesmo, né? No quintal da casa dela. Era na casa dela e tipo, sim. A papa era salgada. A velha disse que, às vezes, quando botava pouco sal na papa, começava a escutar pedras na telha. Caindo, tipo, na telha. Não pedras grandes pra furar a telha, sabe? Aquelas pedrinhas que batem na telha e vai caindo. No outro dia, ela colocava um prato de papa mais salgado. Aí, quando colocava lá, ela disse que tinha uma noite tranquila. Aí tem muito dessas coisas lá. Agora, uma coisa rapidinho, só interrompendo um pouquinho vocês. Uma coisa que eu não entendi. Beleza, ela tem uma aparência de uma menina, né? Isso. Uma menina, uma criança que vocês falam. É, uma criança. Uma garota. Mas, tipo, uma coisa que eu não entendi. Ela faz algum mal à pessoa? Ela... pode perturbar de alguma forma? Assim, se você entrar na mata e você zombar da comadre, ela faz você se perder. Ah, tá. E bem naquele estilo mesmo, né? De saci, caipora. Cara, você tá parecendo a lenda do saci, hein? É que se confunde muito mesmo. Ela perturba a paz de quem não respeita, né? Rapaz, lugares das profundezas da natureza são cheios de energia bizarra, né, cara? Mas se eu falar, não tem um esquema, velho, que eu já vi, acho que em filmes, em livros, até o próprio o livro do Eduardo Spohr fala um pouco disso também, que tem aquele negócio lá que quanto mais se acredita naquela parada, parece que mais força ela ganha, né? Tipo assim, não sei se já viu algum filme, alguma coisa que tem disso assim, que a partir do momento que você não acredita no espírito, o espírito não te perturba mais, sabe? Uhum. Mas enquanto você acredita, a coisa vive, tá ligado? E parece que é isso, né? Que esses lugares menores, que o pessoal acredita mesmo, parece que mais coisas bizarras acontecem, né? Exatamente, é a manifestação física do inconsciente coletivo, né, cara? Exatamente. Pode ser uma explicação. Tem até um troço que aconteceu se eu não me engano, foi na Grécia Antiga, que uma galera fez uma festa lá, com vinho e tal, e todo mundo chapou de vinho, e um começou com a história de que o local que eles estavam era um navio, e que tava naufragando, e acabou que todo mundo foi na onda do cara, e todo mundo foi constatado que muita morreu do sufocamento, né, tipo afogamento, só que não estavam na água. Então tem essa história também de uma pessoa que começa alguma história e as outras foram induzidas, velho, a acreditar naquilo, né? Não precisa ir nem muito longe. Parece que ano passado, não sei, agora eu vi no jornal, teve uma escola aí também num lugar do Brasil, não lembro que local foi, que teve um aluno que morreu. Morreu, mas não morreu recentemente, morreu há muito tempo atrás. Aí teve uma aluna de lá que disse que viu o espírito do menino, tá ligado? E passou mal durante a sala de aula. Não é que depois de um tempo, pô, sei lá, várias pessoas começaram a passar mal dizendo que viu o cara também, tá ligado? É, histeria coletiva. Parece que uma coisa... O povo passando mal, desmaiando e tudo. O psicólogo falou lá que isso é uma coisa que influencia muito. Não, tá e só pra... Pra não dizer que isso é só coisa de lugar de roça, de lugar assim. Pô, é só lembrar do caso da narração do Guerra dos Mundos, né, cara? Ah, é. Exatamente. Que nego falou que viu, né? Que nego começou a ligar falando que viu. Ótimo. E casa pegando fogo. Cara, por exemplo, digamos que ali na sua esquina sempre tem uma queimada, tá ligado? Mas é uma coisa que, como é rotineira, você nem presta atenção nessa queimada. Mas se um dia fala que alienígenas já estão queimando tudo por aí, tá ligado? Você vê aquela queimada, você já começa a pensar, caralho, alienígena queimou ali, tá ligado? E você esquece que aquela queimada já tá ali há muito tempo, tá ligado? antes do fogo fato também, né, velho? Que muita gente já achou que era todo tipo de coisa esse fogo fato. E uma das coisas é. Esse negócio do fogo fato aí, acredito que são almas penadas, né? Eu não conheço, cara. Me conta aí, eu acho que tem muita gente que não conhece. O que é fogo fato? Aham. Fogo fato é. Sabe, existe algum gás que geralmente dá em. Eu acho que. Não sei se é a mesma coisa que gás de pântano, né? Que eu acho que dá em regiões mais pantanosas. Tipo em cemitério. É, costuma dar em pântano, mas costuma dar em cemitério também, por causa da decomposição dos corpos. Decomposição dos corpos. Saquei. É, aí solta esses gases e é um gás que ele tem uma coloração diferente, né? Eu não sei porque eu nunca vi foto não, nem nada. Na verdade, é metano que costuma escapar do solo e... Por algum motivo, às vezes, ele acende, sacou? Ele... Tá calor, sim, não é? Aí ele deflagra, aí aparece flashes de luz, assim, ou... Bolas de fogo cara. Que piscam, minha assim, minha mãe falava, sacou? Que via. Você também vê em pasto, né? Quando tem animal morto no pasto, também dá pra ver. Às vezes, quando tá muito calor, assim. Por isso que a galera morre de medo, velho. O bicho tá lá morto e vê uma bola de fogo. É aquele negócio que a gente falou, né? Quanto mais você acredita, parece que a coisa mais te perturba e tudo. É aquela história, você tá no cemitério, o lance do fogo fato, por exemplo. Você tá no cemitério, daqui a pouco você vê uma bola de fogo, uma coisa assim, diferente, velho. Brilhando, assim. O que o cara vai pensar, velho? Mas, quer dizer, até se você for uma pessoa esclarecida e tudo, velho. Até se você já ter, talvez, eu mesmo, que já ouvi falar de fogo fato e tudo. Se na hora eu visse, eu nem consegui se assimilar direito. Porra, tá ligado, cara. Velho? Eu já achei que eu tinha dado de cara com a morte na minha rua, porra. Não, conta isso, velho. É. Tá com a foice. Né? Rapaz, da onde eu vi, tava com a foice e com o manto preto, cara. O que aconteceu? Tava eu e o galerão, assim, na praça aqui da cidade, né? Tipo, alta madrugada. E a galera conversando justamente de lendas, histórias de fantasmas, essas paradas, assim. Então já começa por aí que você já tá com a mente focada naquele, né? Propícia pra essa parada. Aí eu tô voltando pra casa sozinho. Minha rua aqui é mais ou menos escura, assim, apesar de ser quase no centro da cidade, uma iluminação meio precária. E nesse dia tava chuviscando, sacou? Na hora que eu virei a rua, cara, que eu virei a esquina, o que eu vi foi a morte, aquele manto preto, passando a foice, assim, na rua. E, tipo, sacou? Dando aquela... Eu travei. Mas eu travei, mano. Cara, durante aqueles milissegundos, eu não tive um c... Eu travei tão forte. Saiu pela boca, né, velho? Tirou pela boca. Mordi a cueca, malandro, naquele momento. Mas assim, na hora que passou o choque, sacou? Que eu voltei, que eu raciocinei de novo, eu vi que era o varredor de rua, sacou? Com a capa de chuva preta varrendo a porra da rua. Véio! Caralho, velho. Um susto, cara, que eu tomei nessa. Puta que pariu. É, o cara deve pensar, mais um, tá ligado? É. Histórias de Itaperu. É. Mas, malandro, só você passando por uma situação dessa, pra você ver como que você... Tipo, o que você vê não é realmente o que tá acontecendo na realidade. Como você fica suscetível. Porra, né, com certeza, cara. A tua mente te prega uma peça... Fácil, né? Pois violenta, cara. Mas é só violenta. Começar a falar disso que a gente começa, tipo, dar aquelas olhadas pra trás. É verdade. E se você tiver uma casa, morando numa casa maior, né, velho? Depois de uma conversa dessas, porra, de madrugada, você vai tomar água, né, cara? Você vai acendendo as luzes. Não, né? É verdade. Pior se for igual era o computador aqui em casa, antes dele mudar de lugar, que você sentado no computador ficava de costas pra uma janela que dava pra um quintal escuro, que entrava aquele ventinho gelado na sua boca, né? Agora, uma coisa que teve um Gabi Estática que a gente gravou, bem antigo, velho, que foi lá pro quinto, por aí, que a gente parou de gravar e o Ekin contou uma história que eu achei interessante, que a gente não foi gravada essa história, né? Que ele disse que viu um movimento, teve uma impressão assim, quando era mais novo, que viu tipo um movimento assim na casa do vizinho, tá ligado? Como se fosse um vulto passando assim, mala, né? Conta aí. Na verdade, não foi na casa do vizinho, foi na minha casa mesmo, porque assim, eu tava em casa, assim, eu era mais moleque, tava todo mundo assim no quarto dos meus pais. Agora eu não lembro se a gente tava vendo algum aqueles programas antigos que passava no Fantástico, de sobrenatural, ou de alienígena, sabe? Ou de OVNI, sabe? Que passava. E eu, tipo, travei, porque eu vi um vulto, assim, de, tipo, do torso de uma pessoa. O torso não, é o busto, assim, né? Do peito pra cima, de uma pessoa passando, assim, na janela. Tórax. Não, tórax é só a parte do peito. Ia ser mais estátua ainda, né? Tava sem a cabeça. É, porra. Aí eu vi, eu falei, sacou, apontei e tal. Aí meus pais me tranquilizaram. Não, isso daí é porque você viu agora na televisão aqui, fica tranquila, é ilusão de ótica. Aí me explicaram as paradas de ilusão de ótica. Explicaram a psicologia da parada, que não sei o quê. Aí no dia seguinte a casa da frente amanheceu arrombada porque era um ladrão que tava passando no quintal. E aí, velho, que foda, velho. Isso você vai se traumatizar pra sempre, tá ligado? Porra, né, meu irmão? Aí é foda que se você vê um bicho agora, se seu pai começa a ver, ó, cara, isso é ilusão de ótica, isso é ilusão de ótica com caralho, porra. É. Eu vi. É. Não, pior que é que hoje em dia, aqui em casa, é, se for ilusão de ótica, a gente primeiro pensa que é um ladrão. Porque entraram na casa do vizinho, na minha aqui, umas 6 ou 7 vezes nos últimos 2 meses. Tá foda, mano. Mas assim, Ike, você na sua inocência de criança, não ia dizer que era uma pessoa, né? Ah, claro ia dizer que não, né? Que é um fantasma, sei lá. É, um fantasma ali. E o folclore, essas lendas brasileiras, elas surgem basicamente disso, né? É uma tentativa de você explicar algo que você não sabe o que é. Tipo, a mula sem cabeça mesmo, né? O maluco vê aquele negócio lá no meio do mato à noite. Às vezes é até um cavalo normal mesmo, mas como ele tava longe, não sei o que, ele acha que é um cavalo com a cabeça de fogo. É, às vezes ele nem vê, só no meio da mata ele escuta um relincho, tá ligado? E vê assim, aqui não era pra ter cavalo aqui, né? Mas sei lá, às vezes é um cavalo que fugiu, é. Alguma coisa assim, que passa por ali. O cara já estranha, sei lá, o cara caça naquela mesma matazinha lá há 20 anos, nunca escutou relincho de cavalo, um dia ele escuta. Cara, tá, mas uma coisa... Se a mula não tem cabeça, como é que ela relincha? Cara, como é que ela vive? Né? Como é que ela tem uma cabeça de fogo? Sem cabeça. Não, pra começar, como é que ela solta fogo pelas ventas, se ela não tem cabeça? É, pelas ventas, sem cabeça, relinchando, né? Mas que coisa incoerente demais. Mas isso é um ponto interessante, porque um cara fala, cara, eu vi, ela não tem cabeça, ela tem fogo no local. Outro diz, ah, eu vi isso também, nem uma que solta fogo pelas ventas, tá ligado? Daqui a pouco chega outro e conta outra versão, mano. Tá ligado? É isso. É um telefone, mano, sem fio de história bizarra, né, cara? E vai ficando cada vez mais bizarro conforme vai passando a história, né? Não, só pra você ter ideia, a gente tá falando de mula sem cabeça e tal. Tem uma variação, inclusive, da mula sem cabeça, que é, eu acho que até muito mais sinistra, na minha opinião, que chama Kumakanga. É uma lenda, tem no Pará e no Maranhão, sacou? Que é uma mulher amaldiçoada, tipo, a sétima filha, e que foi concubina de um padre. Aí foi amaldiçoada que, nas sextas-feiras, a cabeça dela sai do corpo e vira uma bola de fogo, sacou? Que ataca as pessoas, né, da região. Que é uma variação da lenda da mula sem cabeça, só que é tipo uma cabeça sem mula, tipo assim. É a mesma história, na verdade. É que na da mula sem cabeça é a mulher que namorou com o padre e ela vira mula sem a cabeça. Mas é bem parecido, e tem várias outras histórias, não é só essas duas, né? Essa do Ike e da mula, não. Tem outros também, dessa de mulher que o padre dá uns cata e vira alguma coisa bizarra. Eu acho que o único local que tem mais lendas do que o próprio Pernambuco aqui é aquela galera lá do norte, né? Pará, né? Porque onde tem muita presença indígena, né? Tipo, os negros, quando chegaram aqui em Pernambuco, trouxeram várias coisas, né? Que se adaptaram aqui ao local, né? Muitas lendas negras de escravos trazidas da África se adaptaram aqui, né? E eu acredito que com o índio também aconteceu muito aqui, né? A maioria dessas lendas era o índio que contava, que acabou entrando na cidade. E isso acontece lá também no Pará, né? Eu acho que principalmente essas lendas que tratam de protetores de mata, entidades protetoras de mata, são dos índios, né? Uhum. São de origem indígena. Uhum. E geralmente essas outras lendas mais bizarras de troços, geralmente são de origem europeia, né? Muitas lendas que vieram assim junto com os portugueses, com os colonizadores e tal. E acabaram tornando lendas e versões do próprio Brasil. É porque era tipo pra controlar o pensamento. É porque não tinha como, tinha pouca gente aqui pra controlar muito negro, muito índio. Então eles precisavam criar algumas coisas que colocassem medo na cabeça deles pra eles não fazerem determinadas coisas que eles não queriam. Então é daí que surge muita coisa. É, manga com leite mata, né? É, daí muita coisa surgiu aí também nesse esquema da manga com leite aí. Mas se você ver, eu acho que não sei, eu não vou agora pegar todas as lendas para analisar isso, mas eu acredito que todas as lendas dessa folclore e tudo, todas elas têm tipo uma lição de moral por trás, né? Sim. Como esse negócio da bula sem cabeça que a gente acabou de falar, do, em relação à parte errada do padre com a mulher. Não dê pro padre. É. Moral da história. Pra você ver, né? O que pode acontecer, né? Acho que agora deve acontecer alguma coisa com o padre, né, velho? É, né, cara? Você vê, até que naquela época, o que é que acontecia? Como o padre era visto como realmente a figura santa, se o padre cata uma mulher, certeza que foi a mulher que deu em cima do padre, não foi culpa do padre, né? Pra você ver que quem sofria as consequências era a mulher, né? Se fosse hoje, talvez a lenda fosse um pouco diferente. Mas como eu falei, tem isso do padre, tem isso daí dos protetores da floresta e tudo, que geralmente, apesar de serem umas criaturas meio bizarras, às vezes que pode fazer mal pra você, mas sempre tem uma certa lição de moral por trás daquela lenda, né? Ou mesmo alguma coisa, e querer passar assim uma coisa que você deve fazer ou deixar de fazer. A mesma coisa acontece quando os pais querem meter medo nas crianças. Muita lenda surge daí também. Assim, meus pais nunca contaram essas histórias pra mim, não, mas quando eu era criança, meus colegas me contavam e eu ficava cheio de medo. Que é tipo o velho do saco, acho, o papafigo. E eu acho que daí, da inocência da criança é que surgem as lendas mais cabulosas, né? Eu acho que o Fábio pode contar um pouquinho sobre uma das lendas que eu acho mais sem noção que tem aqui em Pernambuco, que é o pé cabeludo. Como é, Fábio? Simão cabeludo eu já tinha ouvido falar, velho. Como é a história, Fábio? Eu não tô muito por dentro, não, que é uma coisa mais da capital. Perna cabeluda. Perna cabeluda. Era tipo uma perna cabeluda que assombrava as paradas, velho. Na verdade, a perna cabeluda, ela ataca se você tá andando numa rua à noite, assim. Aí você vê uma perna vindo assim no meio da rua, né, no escuro. Ela vem pulando e dá um chute em você. Tipo, a perna sem corpo. Ah, velho, eu já ouvi falar dessa lenda, cara. Uma perna de gigante que vem te chutar. É uma perna comum. É normal, cara. É, só que cabeluda. Comum, que eu ouvi, falaram que é gigante. Cara, que porra de lenda é? Poxa, tipo, é só uma perna? Só uma perna. Só uma. Tipo mãozinha da família Adams. É o perninho. Cara, é muita coisa bizarra, né, velho? Tem uma explicação aqui. Uma delas diz respeito a uma perna que foi encontrada boiando no rio Capibaribe. Foi um caso que a polícia não conseguiu desvendar o crime. Aí começou a surgir essa história, né? Na verdade, essa tinha que ser o final da lenda, né? Porque finalmente capturaram, mataram a perna cabeluda. Chamaram os caça-fantasmas, né? Eles deram um fim nela. Esses seres já não tão rurais assim, que surgem durante a noite, né? Tem aquela história que existe em vários lugares da garota da meia-noite, né, velho? Mas não tô falando dessas garotas que aparecem meia-noite por aí. Aqui tem essa. Garota da luz vermelha. Não é dessa. Existem milhões de versões dessa. A galega não sei da onde, a loura não sei da onde, a menina do algodão. Falta. Aqui chama a dama de vermelho. Mas como é essa dama de vermelho? Daqui é assim. Se o cara tá desacompanhado, assim, na noite, normalmente em bar, assim, ela só vai em caras desacompanhados. Aí ela chega, assim, diz que é uma mulher muito bonita e tudo, e sempre de vestido vermelho. Tem lugar que ela tá aí de outra cor, mas normalmente é vestido vermelho. É, branco ou vermelho. É conhecida como dama de branco, dama de vermelho ou mulher da meia-noite. Aí ela chega aí pra conversar com o cara e começa lá, dá em cima do cara e tal. Aí ela pede uma carona pra ir pra casa, perto da meia-noite. Assim, mais ou menos. Aí ela vai conversando com o cara, entretendo o cara e falando, vai por aqui, vai por ali e tal. Aí ela fala assim, chegamos, você não quer entrar? Quando ela fala isso, aí o cara se distrai, assim. Quando ele olha pra ver onde tá, a mulher sumiu do lado dele. Quando ele vê, ele tá na porta do cemitério. Caraca. Muito massa. Falando dessas lendas mais urbanas, assim, tem uma outra lenda que eu vi aqui, que não é exatamente urbana, né? Mas é uma lenda mais moderna, assim, do século XIX, assim, mais próximo. Chama a Lenda da Carruagem de Anna Jansen. Que essa eu acho que é uma das lendas mais sinistras que eu já vi, assim, do Brasil, cara. Que fala dessa Anna Jansen, que era conhecida pela crueldade que ela aplicava aos escravos, sacou? É de que região essa lenda? É de São Luís. Ah, saquei. Durante a noite, ela costumava passear pelas ruas da cidade com uma carruagem sendo puxada por dois cavalos decapitados e por um escravo também decapitado e todo sangrando, com o corpo todo sangrando. Passava com som de ferragem batendo e lamentação de escravo. Excelente rio total, né? Totalmente, cara, totalmente. E quem ela encontrasse, assim, ela oferecia uma vela acesa que no dia seguinte virava um osso um morto, sabe? Assim, locais onde teve muita presença negra, assim, locais onde houve senzala, essas coisas. Tem muitas histórias, né? Muitas histórias pode folclóricas. Crer. Aqui no Rio mesmo tem uma história, uma vez que eu tava fazendo uma trilha na Floresta da Tijuca, aí o guia parou assim no local e disse, ó, aqui, nesse lugar aqui onde a gente tá, era um local de rota de escravos, né? Os escravos andavam por aqui quando eles estavam fugidos. Aí se você vier pra cá, na meia-noite, da quinta-feira pra sexta, você vai ver as almas dos escravos atravessando aqui, não sei o quê. Porque pá. O escravo só fugia de quinta pra sexta, não fugia em outro dia da semana. Mas acredito, tem uma explicação. Com certeza, não, com certeza tem que ter. Aquela história que a gente já falou tanto, né? Beleza, a gente pode achar absurdo o que for, mas se você tá ali na comunidade, você tá ali na região, tu vai pra aquele local ali, tá ligado? Naquele horário. Nada, passa longe. Pra quê, né? Mas o cara chega, não, vamos acampar, a gente leva um lanchinho e tudo, uns barraquinhos, vamos acampar lá, cara, velho. Não acampo nem a pau, velho. Pô, se cagou mesmo. Isso, eu me lembrei agora, não sei se eu já contei essa história em algum Gabi Estática. Teve um carnaval aí que eu fui passar na casa da família da namorada do meu irmão. Aí, cara, teve uma hora que chega assim, a irmã da minha cunhada, né, ela sobe, era uma casa assim de primeiro andar, né, e as coisas, tipo, o quarto dela ficava lá no primeiro andar e não tinha, tava todo mundo embaixo, assim, era de noite, assim, a gente tava comendo alguma coisa, não sei, assim, conversando lá embaixo, e no primeiro andar não tinha ninguém, né, só que ela foi pegar algumas coisas lá na casa, lá no primeiro andar. Ela sobe e volta chorando, tá ligado? Assim, não conseguia nem falar, gaguejando, tá ligado? O que foi? Ela, nossa, tem uma menina lá com a boca toda costurada lá em cima. Caralho, os olhos costurados também. Eu arrepiei agora. Pois é, velho. Tem uma menina lá no banheiro, tinha um espelho assim. E o pior que era, assim que você subia a escada, dava de cara com o espelho que refletia o banheiro, tá ligado? Ela disse que subiu. Disse, tem uma menina lá com a boca toda costurada. Aí tudo, o povo levou na zoação, né? E tudo que o pessoal lá embaixo, enquanto ela foi sozinha lá em cima, o pessoal lá embaixo tava em clima de festa, né? Aí o pessoal, quando viu isso, levou em clima de zoação. E eu, cara, eu sou de ficar em cima do muro, tá ligado? Eu não, nem acredito, nem desacredito. É. Aí teve um moleque lá, cara, que é o primo da minha cunhada, que aí chegou assim e falou, ah, é que ela é muito medrosa, isso não é a primeira vez, né? Ela vê essas coisas direto, assim, fica... Ah, eu disse, vai lá, o nome dele é Anderson, né? Vai lá, Anderson, vê. Lá sozinho? não, e tudo também. O cara pode zoar e tudo, mas na hora, velho, o cara não vai. Com certeza. Tá ainda mais com a menina chorando e tudo. Só o dono da casa lá, que não disse, ah, essa casa nunca foi de outra pessoa, sempre foi da gente mesmo. Eu duvido que tenha alguém que já morreu aqui. Tá ligado? Vou subir. Aí subiu lá, depois a coisa desandou. Mas na hora que aconteceu, tá ligado? Eu achei bem assustador. Aí depois a menina foi se tranquilizando e tudo. Ela foi aquela história que o Aigen falou, né? Ela, o pessoal foi lá, começou a falar e tudo, que essa ilusão de ótica. Porque realmente tem um espelho lá que às vezes, no susto, você pode pensar que viu alguma coisa. Mas ela foi bem claro que viu. Mas algo com a boca costurada, né, velho? É, não, uma ilusão de ótica de um vulto, beleza, mas disso, né, cara, é meio específico. Pois é, né, velho? Cara, tem uma história daqui que, tipo, minha noiva, na casa dela, a avó dela sempre morou nessa rua, só que ela se mudou faz pouco tempo, tipo, 5 anos que ela mora lá. Daí, ela fala que nessa casa que ela tá morando agora, teve uma pessoa que se enforcou lá dentro e tal, só que depois demoliram a casa, construíram outra e tal, mas naquele local teve uma pessoa que se matou, né? Daí teve uma vez que, na época que minha cunhada era solteira, né, que ela agora casou, tava lá na casa dela, né, que ela mora, e tava dormindo, tipo, na sala, tava assistindo TV e tava dormindo na sala, tipo, deitada no chão. Ela forrou um colchão lá e ficou lá assistindo e tal, era final de semana. Aí ela falou que ela tem o costume de dormir e se cobrir inteira, sabe? Pegar o lençol e passar por cima da cabeça, sabe? Se cobrir inteira. Sim. Nisso ela tava lá dormindo e ela escutou passos na frente dela, mas tipo, não era passo pesado, era passo tipo criança, assim, sabe? Passou correndo, só que não tinha, tava ela e a mãe dela dormindo dentro do quarto. Tipo, se fosse a mãe dela, ela tinha ouvido o barulho do trinco da porta, né? Se abrindo, passando. Só que passou um negócio correndo pra um lado e passou um negócio correndo pro outro lado. Nisso ela ficou lá travada, ela acordou, né, ela disse que acordou, ficou lá travada e sem coragem de tirar o cobertor de cima da cara, né? E nisso ela sentiu essa coisa chegando perto, ela disse que chegou até a sentir a respiração e mexeu no cobertor dela, tipo, mexeu no lençol e tal, só que ela lá tal, ficou lá rezando, orando lá, e daqui a pouco ela sentiu, saiu correndo de novo. E ela, depois, meia hora depois, né, teve coragem de tirar o lençol de cima da cara. Quando olhou, nada, né? continuava lá a porta do quarto da mãe dela fechada, a mãe dela dormindo, só tinha elas duas na casa nesse dia. Uhum. E ela até hoje tem medo de ficar em casa só. Ficou em casa, ela tem o costume de procurar vela, porque ela tem medo se faltar energia. Aí ela procura e coloca uma vela no bolso. Ela tem esse costume, toda vez a gente fica tirando onda, brincando com a cara dela, mas ela fala... Toda vez que a gente zoa ela, ela fala desse episódio aí. Apesar de que uma vela não ia resolver o problema dela, né? Mas sei lá, malandro. Parece muito a história da Viviane, né? Que ela contou no Gabi Estática passada. Aham. Uhum. Com certeza, cara. Muito parecido mesmo com a história que ela contou no Gabi Estática de fantasmas, acho que é o número 20. Ah, eu lembrei. É, tipo, mas o teu foi na tua cama mesmo, né, Vivi? Uhum. Meu foi aqui mesmo. Aqui não morreu ninguém. Só se morreu gente, porque antes da gente construir aqui, só tinha matos. Alguém morreu aqui no mato, porque... Nessa mesma linha, assim, de mitos e lendas, de coisas que vêm puxar pelo seu pé à noite, tem a pisadeira, né? É, tem a pisadeira. Ah, sim, essa eu não conheço. Já falamos em dois gabestáticos por aí sobre o fenômeno da paralisia do sono. Que só recapitulando, pra quem não escutou, é o seguinte, explicando cientificamente de uma maneira idiota, né, cara? É aquilo assim, que quando você tá dormindo e sonhando, o cérebro ele tenta paralisar o seu corpo, assim, como uma medida de segurança, né? Pra durante um sonho você não se debater ou coisa do tipo. É. E o que acontece? Às vezes... Você acorda, mas de certa forma você tá dormindo e você tá meio ainda paralisado. É como se o seu cérebro não despertasse ao mesmo tempo que você. Acho que muita gente que deve estar escutando já deve ter passado por alguma coisa desse tipo. E é aí que surge a lenda da pisadeira. O que é a pisadeira? A pisadeira é tipo uma entidade, uma criatura, né? Que é geralmente uma forma de uma velha, assim, bem esquisitona mesmo, assim. Parece mais um bicho do que uma velha, na verdade, né? Ela vive nos telhados das casas e ela fica sempre vigiando a vida das pessoas que estão nas casas. E o que acontece? Quando alguém vai dormir de estômago cheio, na lenda, ela chega lá nessa pessoa, ela pressiona o peito pra pessoa não conseguir respirar direito, ao peito, à barriga, né? Quando a pessoa já tá... Mas desesperando mesmo, já quase sufocando, ela solta e vai embora, tá ligado? É isso daí que é a história, porque ela se alimenta do medo das pessoas, é por isso que ela, a lenda fala que ela não mata, né? Ela apenas deixa ali pra pessoa saber que ela vai voltar algum dia, tá ligado? É, tipo, Cedro tinha lá, tipo, uma subprefeitura, né? Esse local foi antigamente o escritório do cara que fundou aquela vila. Reza a lenda não, foi verdade, né? Que o dono lá do escritório, o cara se matou lá dentro. É verdade, é fato. O cara se enforcou lá porque viu... A última medida dele foi vender as terras que ele tinha, né? Só que viu que mesmo vendendo, não tinha como cobrir os gastos dele. Ele tentou administrar, tal, ganhar dinheiro, não conseguiu, se matou lá dentro do escritório. E a partir desse momento, todo mundo começou a ver esse bendito cidadão lá, o ex-dono do escritório, rondar, né? Pô, a gente fazia as campanhas, né? Saía todo mundo aqui de onde a gente mora, todo mundo com a sua bicicletazinha, ia lá pro Cedro fitar o escritório. Eu lembro que na época eu tinha um binóculo, a gente não tinha coragem de chegar perto, por causa da lenda. Aí eu roubei o binóculo do meu pai e a gente foi pra lá, né? Mas, pô, adivinha qual foi a primeira coisa que eu vi quando eu apontei o binóculo pra janela lá do Cedro? O cara, um sujeito. O cara passando, né? É lógico, porque eu vi o cara passando. Pô, véio. Foi eu botar o binóculo na cara e dar a carreira. Deixei até o binóculo lá. Eita, e todo mundo correndo de bicicleta atrás de mim, sem nem saber o que foi. Você vê como é contagiante, né, velho? Esse cara não sabe o que é, velho. Rapaz, numa situação dessa, o primeiro a correr, cara, desencadeia um estouro de boiada, mano. É verdade. Não tem como parar. A cidade do interior é uma coisa séria pra ter esse tipo de coisa, dessas histórias. É muito bom morar no interior, nesse período. O Rafael Atlas do Sobrenatural. Cara, eu não sei se vocês lembram daquele boom da lambada, eu acho que foi nos anos 90, né? Isso é bizarro, velho. Qualquer coisa que sair daí vai sair muito bizarra. Continue. A história já começa bizarra por envolver isso, né? Por envolver o ritmo proibido, né? Só que nesse caso, quando estourou essa lambada aí, esse ritmo, existia uma casa de show, quer dizer, ainda existe, né? Chamada O Camelo. Nessa época, tinha uma galera do caramba lá nesse clube e, tipo, tem a pista de dança embaixo e, digamos que num primeiro andar, tem, tipo, uns camarotes. Daí, velho, a galera que tava lá nos camarotes viu um cidadão lá no meio da galera, tal, não sei o quê. E de repente o cara que tava lá no salão pulou do salão pra o primeiro andar. Parece tipo era uma varanda, sabe? E quando pulou, aí a galera fez, pô, esse cara pulou, aí foram correr atrás do cara. Aí quando correram, o cara pulou de novo e correu pro banheiro. Aí chamaram segurança, né? Acenderam as luzes do local lá. Aí quando foram pro banheiro, tava lá escrito, né? Em vermelho. Ninguém sabe o que foi, né? Se foi sangue, ia ser o plus da história, mas ninguém sabe. Tava escrito em vermelho. O rei da lambada. Porra! O rei da lambada, velho. O rei da lambada. Tava lá escrito. Caraca! O fantasma da lambada, mano. Puta que pariu. Já dá pra fazer uma projeção de como é o inferno, né? Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, oi, oi, oi. Preta. Ô, Diego. Oi. Eu descobri aqui a história da capa preta de Maceió. Ah, é? Contei. Na verdade, é a história da mulher da capa preta. Ah, é a mulher da capa preta? É, que nada mais é do que uma versão dessas, de vermelho. Mas a história é assim, que o cara tá lá, de dançar com a mulher no baile e tal, aí foi levar ela em casa. E por causa de uma chuva, o cara foi e deu uma capa preta pra menina, pra ela se proteger. E ao chegar na residência da menina lá, os dois se despediram, né? Aí ela disse que no dia seguinte ela devolvia a capa pra ele, né? Ah, sim. E aí no outro dia o cara volta na casa da mulher, né? Da menina. E depara-se com a mãe dela, né? E aí o que acontece? Obviamente, a mãe dela vai dizer que ela já morreu. Uhum. Há muito tempo, né? Aí a mãe da menina leva o cara no cemitério, que é o cemitério do Prado. Maceió. E a capa tá quando lá. Chega na catacumba da menina, a capa tá lá em cima da catacumba. E tem até o nome dela. É Carolina Sampaio Marques, nascida em 21 de março de 1869 e falecida em 22 de novembro de 1921. Caralho. Doideiro. Velho, eu já vi essa capa. Aí. Tá ligado? Aí, mas aí que tá. A não, capa mas realmente acontecia, ela existia. Agora, depois sim, de aí o que diz aqui? Nos dias atuais, a catacumba de Carolina é coberta por uma réplica da citada capa preta, atraindo a atenção de todos que já tiveram a oportunidade de visitar o cemitério da Piedade, no bairro do Prado. Isso é uma fonte da Gazeta Web. Então tá tranquilo. Ah, então até hoje os cara alimentam, né? É. Espero que eu tenha visto a fake, então, né, cara? De repente você andou perdendo uma capa preta aí ultimamente. Emprestou pra alguém. Eita, ui, ui, ui. Prepara pra responder muitas perguntas, mano. E pô, cara, eu ia falar alguma coisa, agora me enrolei, velho. Existe também as lendas pra você explicar a vergonha da sua família, né? É. Tipo, a lenda do Boto. Ah, verdade. Essa é só sacanagem, né? É, filho do filho do Boto. O Boto veio aqui e papou ela. Pulou do salão pra o primeiro andar. Parece tipo era uma varanda, sabe? Pulou. Que é isso, velho? Moto. Pulou. O cara tá tenso, viu? Que contou a história quando fez a moto. É sério. É sério, cara. Mas é bem parecido. E tem várias outras histórias, não é só essas duas, não. Essa do Ike e da Mula, não. Tem outra também dessa de mulher que o padre dá uns catas e vira alguma coisa bizarra. Cara, eu conheço várias pessoas que poderiam ser música cabeça juntinho. Por isso que você deixou de frequentar a igreja, né, velho? Você descobriu essas coisas. Pessoas, e muitos deles de menor, né? Não, mulheres de maior mesmo. O melhor do Bilu, cara, é a hora que ele chega assim e pergunta: Bilu, você tem um recado aí pra terra? Aí ele fala: apenas que... Aí ele pensa, tá ligado? Acho que ele não sabia o que falar. Busquem conhecimento. Tá ligado? Pior que você imita igualzinho, cara. Eu acho que era você atrás da moita lá, o pai. Era o Fábio você. Falou a mesma coisa, velho. Você tá aí, ó. Será que existe um Bilu entre nós? Velho, quanto sentido tinha essa frase que você falou agora? E depois foi a maior merda pra explicar, né? Que eu perdi o binóculo do meu pai. pra explicar que eu tinha ido lá escondido, lá no cedro, e pra explicar que eu tinha esquecido o binóculo depois de uma carreira que eu tinha levado de uma alma penada. Aí foi melhor dizer que eu perdi ele andando de bicicleta do que tentar explicar isso tudo. Senão, cinturãozinho, né? No outro dia só viu um mendigo lá dentro do negócio com binóculo dentro lá do escritório, né, cara? É, pode ter sido, tá? Dentro do escritório. Com binóculo olhando pro quintal da Inha que deixava o mingau pra ver se já tinha colocado. Cara, tem um mendigo que é a origem de todo o folclore. Todo, né, folclore. Eu acho que esse cara é um mijão, tá ligado? Deve ser, cara. Deve ser. Pessoal, mais um Gavi Estática e mais um bloco de notas, né? Depois de tanto tempo sem bloco de notas, estamos aqui de volta. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Nossa, que desafinado. E pra variar... e pra variar um pouquinho, estamos com o Fábio também aqui. E aí, pô? E aí, tranquilo? O que é que a gente tem pra falar? Primeiro, eu vou falar pro pessoal que... pedir desculpas aí pela falta do manual esses dias, né? Sofri um pequeno acidente, então não estava podendo cozinhar. Com aquele incidente lá com escada, já vi, já comentado no Gavi Estática passado, né? As traças morreram de fome. Todo mundo só comendo ovo frito. E aí, mais alguma coisa pra falar? O que é que temos? Tem aqui camisetas também. Ah, sim. Tem camisetas? Tem. Nós temos ainda algumas camisetas. Ainda? Parece que tá no estoque aquele primeiro, né? Não, da remessa nova que a gente mandou fazer aí. Então, pessoal, aqui depois de muito tempo já teve gente que perguntou aqui sobre as camisetas do Gaveteiro, que a gente fez algumas e nunca mais voltou a fazer, né? Então, a gente mudou o fornecedor e fizemos as primeiras camisetas do Gaveteiro, né? Fizemos pra testar mesmo um número pequeno, né? A camiseta ficou legal. Já colocamos algumas fotos lá no fórum um tempo atrás aí. E temos aqui um número bem limitado. Pra quem se interessar, pode entrar lá no fórum. A gente vai colocar o link nesse post do tópico certinho lá. Para quem quiser garantir a sua camiseta, corre lá. São números bem limitados, talvez nem tenha do seu tamanho, dependendo do tamanho da criança, né? Que nem da cor. Ah, a propósito, só fizemos duas cores, as mais básicas dessa vez, né? Que foi preto e branco. Branco que é uma cor nova, né? A gente não tinha feito da outra vez. Ou seja, vai ser um grupo bem seleto de pessoas que vai poder ter o prazer de comprar, né? E a gente não sabe ainda quando ele vai fazer a remessa de Vera mesmo, então, por enquanto, vai ser só esse número bem limitado mesmo. A camiseta tá custando R$26 mais o frete, né? Se você morar lá no Acre, o frete vai sair mais caro do que a camiseta, né? Mas tá aí. Que isso, menino? Não sai tão caro, não. Agora veja só. Por incrível que pareça, nós recebemos um e-mail no fórum. Olá, amiguinho! Tudo bem? Tá ficando folgada. Antes ela só vinha quando a gente chamava. É que hoje eu tô muito feliz porque nós recebemos uma cartinha. Mesmo, rapaz? Foi. Foi. Quem é essa cartinha? É a cartinha do Matheus. Posso ler? Pode, pode. De onde é que ele é? Ele não falou! Pô, na carta não tem o endereço, não. Ele não falou nem a idade, o menino? Também não. O que foi o que ele falou, então? Será que ele é uma pessoa mesmo? Tô achando que esse e-mail é fake, hein? Ah! Foi o Ike que mandou. Eu posso ler mesmo assim? Leia aí. E aí, povo, beleza? Chamo Matheus, mais conhecido por Dragon Slayer. Comecei a escutar o Gavi Estática esses dias do programa de filmes de terror. E ando gostando do que vem escutando. Mas eles querem escutando e não escutando. Ai, ai, ai, Matheus, tá precisando aprender seu direito, hein? Só acho que os programas são muito curtinhos. Mas tudo bem. O Aiken é muito louco. Virei fã dele. Ha, ha, ha, ha. Mas também gosto de todos os outros. Uma dúvida. Qual é a idade de vocês e de onde vocês são? Por que vocês não fazem o Gavi Estática sobre jogos de PC? Falou, galera! Continuem com um ótimo trabalho! Traço, eu tô notando aqui que ele, na verdade, falou Gavetástica. Né? Gavetástica, é verdade. Duas vezes. Me corretou do Windows atrás. Pô, essa traça tem ensino fundamental, rapaz. Tenho, eu estudei. Mas e aí, nós vamos responder a pergunta dele? Ah, ele conhece, qual é a sua idade, traça? 16 horas, né, cara? Quanto tempo vive uma traça? Na verdade, a gente tem um rebanho de traças, né, cara? Toda traça, cada que eu vejo estático, a traça morre. Aí vem outra. Gravar. Mas eu sou uma traça muito especial. Vá com Deus. Tchau. Então, o Dragon Slayer, né, cara? Ele perguntou aqui a idade da gente, né? Qual é a sua idade, velho? Eu tenho 18. Para aí, pô. Se você quer mentir, não fale 18, né, cara? Não, pô, porque eu já falei que eu dirijo, né? Então eu tenho que falar que eu tenho 18. É, você devia falar que tem 19. Então não fica tão na cara, né? Não, pô, tem 18. Quero ver quem diga que eu não tenho. E você? Você vai falar quantos anos você tem? Eu tenho quase 25. Falta pouco menos de um ano. Faltou dizer de onde vocês são, rapaz. Ah, verdade, né? Também. Você vê que esse é o podcast que o ouvinte que pergunta a idade de onde a gente é, né, cara? Ele não falou a idade dele nem de onde ele é. É, não disse. Maldito. Eu sou de Bauru. Então, eu sou de Maceió, acho que eu já falei várias vezes aqui, né? E você, Fábio, quantos anos você tem? Eu estou prestes a fazer 27. Rapaz maduro. Rapaz maduro. Eu falo onde eu moro ou onde eu nasci? Se você for falar de onde você já passou, você não vai acabar esse cavistado que é hoje, né? De onde você já pôs o pé. Fala onde você mora, né? Então, para o nosso ouvinte Matheus saber, eu nasci em Maceió, mas moro atualmente no Rio de Janeiro. E o Aiken? Quantos anos o Aiken tem? Ah, é. O Aiken é de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Na divisa, né? Divisa com Minas. Por isso que ele é um carioca com sotaque mineiro. Alguém sabe a idade do Aiken? Cara, o Aiken... A idade verdadeira dele? Eu acho que ele é um Highlander, velho. Dado os vastos conhecimentos dele. Acho que ele nasceu um pouco antes de Cristo. O Aiken viu Raul Seixas nascer. Acho que ele é um mestre ancião, cara. Ele tomou aquele troço lá pro coração dele bater só 10 mil vezes por ano. Pois é, né? Conclame as traças a se comunicarem conosco. Então é isso aí, né, pessoal? Esse foi o nosso bloco de notas. E se você quiser ter sua cartinha aqui lida por uma das suas traças, né, do nosso rebanho aqui, você pode mandar um e-mail para engavetados@gmail.com. E a traça que leu hoje já acabou de falecer, né? É, vamos fazer um minuto de silêncio agora. Mas já nasceu outra, então vamos ficar felizes, né?